quanto de demais. Sujo o tênis? Tem escalada? Topa uma single? Eu sou Renan Alves, falo de Vila Velha, Espírito Santo, escalador e amante dos esportes outdoor. Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora e lagartixa de rímel. Meu nome é Marcos Larislau, eu sou ultramaratonista, eu moro em Serra, no Espírito Santo. Pratico trail run há mais ou menos 2 anos. Tenho aí algumas provas de trail, né, no meu currículo, e tenho algumas que eu quero fazer ainda também. Sou Pedro Pimenta, falo de Vitória, sou corredor, escalador, tô aí pra trilha! O Na Trilha de hoje vai varar o mato e mostrar pra você um esporte que, em meio a subidas, descidas, escorregadas e foco, vem crescendo cada vez mais em número de praticantes, o trail running, ou corrida de trilha. Convida você, ouvinte, a enfrentar esse temporal de informações, desbravar as nossas dicas, enfrentar um calor de dúvidas, superar o medo de obstáculos e, depois de escolher o seu tênis coringa, partir para uma refrescante cachoeira de motivações. Logo depois da nossa leitura de e-mails. Volta, ouvintes, com mais uma leitura de e-mails, feedbacks, recados, comentários, qualquer tipo de contato que você teve conosco. E hoje, Lúcia, nosso quadro hoje... A nossa leitura de e-mail hoje tá recheada, né? Hoje nossa leitura de e-mail tá com um recheio novo e estranho, posso dizer assim, né? Um recheio inusitado, vamos dizer assim. Um recheio cremoso. Também, né? Primeiramente, Lúcia, vamos deixar claro aí pros nossos ouvintes, que se ele quiser acessar o nosso site, qual é? O nosso site é www.vcnatrilha.com.br. Temos também o nosso Telegram, nosso grupo do Telegram, que a gente está sempre interagindo. Vou deixar aí na publicação deste programa a forma de você entrar no Telegram. Temos o Twitter, Facebook e Instagram. Mas eu vou pular aí essa introdução aí de programa. Dizer já para o ouvinte que, se ele quiser pular essa leitura de e-mails, é só ele olhar na descrição, a descrição desse programa, que vai ter o tempo necessário para ele avançar essa gravação. Mas se eu fosse você, não perderia essa leitura de e-mails. Ela vai bombar. Hoje tem muita novidade. Então, a primeira delas, eu quero apresentar aí o Rafael, né, que está ingressando aí a nossa equipe do Na Trilha. Então, Rafael, se apresente aí. Bom, eu sou Rafael Pelissari, eu moro em Cariacica, no Espírito Santo, pratico um pouco de mountain bike e espero contribuir no que for possível para agregar, para somar aí no podcast. Seja bem-vindo, Rafael, tenho certeza que nos próximos episódios aí vai ter muito para agregar conosco aqui. Pode contar comigo, obrigado. Você é bem-vindo, hein, Rafael? Valeu. E não tão bem-vindo assim, também temos mais uma participação. Wesley Zop. Olá, muito obrigado pela recepção calorosa aqui nessa leitura de e-mails, muito obrigado. Então, Wesley, seja bem-vindo aí a mais uma participação conosco, espero que os ouvintes possam continuar se divertindo com a gente aí. Muito obrigado. Falar primeiramente aí do nosso padrinho. Pois é, no nosso padrinho a gente tem alguns apoiadores, né, o Renan? Estamos aí alcançando algumas metas. Lembrando que para você contribuir com o Padrim não custa nada para você, se for algo que não vá pesar no seu orçamento, R$1, R$2, R$100, que seja, quem dera, né? Você pode contribuir com a gente aí sem pesar no seu bolso, né? É algo que a gente tem colocado como metas e como recompensas aí individuais para cada um. E uma delas é a seguinte: a pessoa que contribui, ela tem o nome citado aqui no programa. Quem foram as pessoas que apoiaram Na Trilha nesse mês? Nesse mês, nossos apoiadores foram o Giovanni Souza, Ana Luísa Caran, Paulo Victor Gomes Novaes e Daiana Almeida. muito obrigado. Teve gente aí que contribuiu com R$2, foi muito bem-vindo, eu agradeci lá. Isso não tá como meta, nem como recompensa no site, mas eu fiz questão de agradecer publicamente as pessoas que contribuíram com R$2 e para mostrar que é pouco, mas faz muita diferença pra gente. Mas não chega ao ponto de merecer ser citado aqui no programa, tá certo. Vem querer causar discórdia aqui não, por favor. Tivemos algumas participações aí, no caso eu participei de 3 programas aí nesse último tempo aí, do último programa pra cá, que foi o Galera do HAL, número 38. Teve o Plataforma Cast, o número 55. Participei junto com o Paulinho Siqueira, lá com o Bergs e o Nissin. Nós fizemos algumas indicações daquilo que a gente estava assistindo, né? E ficou bem legal também. Ah, boa. Por último, não menos importante, eu participei também do Tricô de Pais, que é um programa que fala sobre paternidade. Eu falei da minha experiência de ser um pai afetivo. Se você não sabe o que é ser um pai afetivo, vai lá e escuta lá o programa. Ficou bem legal. Também gostaria de convidar os ouvintes para participar do nosso grupo no Telegram, pois lá sempre estamos interagindo com o nosso público. E quem pediu um salve lá no Telegram pra gente hoje, e vai ganhar, obviamente, é o Rafael Henrique, da Trova na Taverna, o Alexandre Gomes e Anderson Lima. Você conhece algum desses aí, o Wesley Zop? O Alexandre Gomes, acredito que seja a senhora da podosfera, né? E o Anderson Lima não merecia ser citado, mas é o Anderson Negão. Também tiveram algumas pessoas que favoritaram e deram 5 estrelas lá no iTunes. O que eles disseram foi o seguinte: o William Floyd falou que cativa e aguça a vontade para a prática de esportes. O Anderson Negão falou que o cast é muito bom e anima até mesmo sem detalhes a praticar esportes e sair da zona. E o Leandro Lopes falou que o podcast é excelente, a qualidade do áudio e a edição são realmente incríveis. Mas faltam duas avaliações para 100 comentários, minha gente. Quem serão as duas pessoas que vão fechar os nossos 100 comentários e deixar a gente com a calçada da fama estrelada, do jeito que eu gosto? A trilha da fama. A trilha da fama. Aí sim, cara. Até o próximo episódio, será que a gente chega a 100 comentários, viu? Oh. Vai ser complicado. Ah, tomara. Uma coisa que eu costumo falar, e já de muitos programas atrás, é que é o seguinte: se você curtiu, gostou muito do Na Trilha, você vai lá, dá 5 estrelas e deixa um comentário. Se você não gostou, não curtiu o programa, só deixa 5 estrelas. Não precisa comentar. É mas simples deixa lá assim. É simples assim. E justo. Eu acho justo. Eu gostei. Pra que o cara vai dar 4 estrelas? Não precisa. Se ele vai ter o trabalho de dar um clique, que seja na 5ª estrela, não é não? Certíssimo. Compartilhamento no Facebook. Queria ressaltar uma outra coisa aqui, Lúcia, que é o seguinte: nós vamos lançar hoje um programa falando sobre trail running. Porém, nem eu nem a Lúcia, a gente não participa de nenhum grupo de corrida. Eu acredito que o Wesley Zop também não, né? Você falou com um modo preconceituoso isso, mas tá, por acaso também não. É porque você falou que você trabalha muito, cara. Então ah, eu acho é, que... sim. E o Rafael, ele é mountain biker, né? E aí eu acho que a corrida também não tá muito no circuito dele. É, a última vez que eu tentei correr, me deu descolamento na retina. Então, eu achei melhor não. Caramba, não vou nem tentar, então. Bike, né? Então eu queria pedir a você, ouvinte, que é corredor, que você conhece e aí algum grupo de corredor lá, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, sei lá, participa de algum, indica para essas pessoas esse programa de hoje. Que aí, de repente, você vai estar trazendo mais gente pro universo da podosfera, né? Eu costumo falar que não existe pessoa que não goste de podcast. Existe pessoas que não foram apresentadas ao programa certo de podcast. Isso é verdade. Verdade. Fala aí, Wesley Zop, quem foram as pessoas que compartilharam no Facebook? Tom Lisboa, o Samir Cell, o Anderson Lima, de novo, esse cara tá criando alguma coisa. O Giovanni Souza e a Stephanie Vidigal. E o Tenista em Ação compartilhou 3 vezes. Caraca, velho. Esse cara é fã. O Jefferson Guimarães, cara. Ele tem o perfil lá e o blog Tenista em Ação, que é bem legal também. Compartilhou 3 vezes, cara. Eu achei bacana isso, viu? Ou deve ter dado erro também, né? Porque às vezes a pessoa compartilha e não vai, ele vai e tenta de novo. Cada compartilhamento tinha um texto diferente lá, tá? Ó, e pra quem não sabe, a Stephanie Vidigal, ela é das meninas do Mochilando com Elas. Quem deixou um comentário lá no site do Na Trilha foi o Jorge Augusto, o Yuri Motoyama e o pessoal do Tenistas em Ação também. Então tá, quem vai ler o primeiro e-mail? Ó, o Gustavo Valbon, ele tem 31 anos, é de Campinas, São Paulo, mas ele é natural de Itajubá, Minas Gerais. Ele curtiu muito o programa sobre perigos outdoor. E um dos maiores perigos que ele já ouviu falar é o problema com os enxames de abelha. Ele conheceu na trilha no programa 4x15 do Yuri Motoyama, no episódio 63. Deixa minha recomendação aí também, Lúcio, que o 4x15 é um programa muito bacana voltado para profissionais de educação física, cara. Ele disse o seguinte: parabéns pelo conteúdo do programa. Este é o primeiro que ouço depois de ouvir a indicação a partir de outro podcast, né? Como eu falei mais acima. Ciclista e trilheiro, já fez suporte para amigos escaladores levando equipamento a pé. Isso, e as dicas que nós passamos aqui foram boas para ele, já que vez em outra acompanha alguém com sérias reações a picadas de abelhas exóticas. Quanto a carrapatos, olha, tive muita sorte. Anos que não pego isso. Nem quando vou pro sítio e outras pessoas pegam e eu não. Deve ser porque elas estavam mais à frente no grupo. KKKK. Isso é verdade, gente. Não vai na frente. Nem por último, que por último a onça pega, entendeu? O primeiro é o boi de piranha, né? O último é a comida da onça. É o boi de carrapato, né? O boi de carrapato. Então, continuando a leitura dele, ele diz o seguinte: subi na Serra da Mantiqueira sozinho, porque um amigo que estava na trilha de bike desistiu porque estava passando mal. Ele parou para tirar umas fotos, descansar um pouco, quando percebeu o rabo de um animal de grande porte. Ele não pensou duas vezes, pegou a bike dele, ele pensou assim, pode ser que seja um lobo, mas na dúvida, desceu, voltou caminho morro abaixo, até chegar a atravessar a cidade de Maria Fé, em Minas Gerais. Com medo danado, como ele escreveu aqui, com a força do cagaço. Agora ele ficou duvidando se era um lobo, se era uma onça. Aí ele foi pesquisar no Google e viu que há 3 anos atrás, uma onça atacou um trabalhador rural e um ciclista. Por sorte, não era ele, né? Enfim, ele curtiu muito o programa. Manda um abraço e parabéns, porque nós acabamos a ganhar mais um ouvinte. Obrigada, Gustavo. Seja bem-vindo. Isso aqui é maneiro, tá vendo? Os caras se identificam com nossas histórias e tal. Mas o Rafael e o Wesley, a Lúcia acho que conhece. Você conhece a fruta ingá? Conheço. Pois é, eu acho que ele deve ter visto um ingá no chão. Aí... deixa eu te falar. Ele não viu um ingá, porque ingá só dá na beira de rio. Só dá na beira de rio? E ele tava subindo a montanha. E outra, o ingá, ele parece um rabo de macaco, ele não parece de lobo. Verdade. E eu queria dar o parabéns aí pra onça, que já tá há 3 anos esperando um ciclista, ela é perseverante ali, não desiste. E não foi mais uma vez o dia dela, o Gustavo não colaborou. Deus que me livre, gente. O segundo e-mail é do nosso querido Anderson Henrique Rangel de Lima, 27 anos, morador de Sumaré, São Paulo. Conheci na trilha através de jabás no grupo do Telegram dos nossos amigos Chorumentos. Inclusive, queria deixar um salve aqui pra galera do Chorume, uma empalada cremosa. Oh, obrigado, cara, obrigado. Em nome de todo na trilha. Fale por você. Apesar de ser um semi-sedentário, ele achou o programa muito motivador e muito importante para aqueles que querem levantar a bunda da cadeira e começar a praticar esportes, sendo eles outdoor ou não. Ele está escutando vários episódios, e o que mais chamou a atenção foi o episódio sobre perigos outdoor. Ele confessa que passou o maior cagaço, porém esse cast ele considera fundamental para todos saberem o que fazer em caso de maiores emergências. Antes de ter ouvido, ele provavelmente não teria a mínima chance se de repente em uma trilha, coisa que ele pretende fazer um dia, aparecesse uma onça ou um enxame de abelhas, por exemplo. Assim, como se agora ele tivesse chance, né? E uma coisa que é legal, que tá sendo bem bacana, que nós temos recebido muitos feedbacks desse programa específico, episódio número 19, que é Perigos Outdoor. O pessoal, né, tá gostando muito, tá dizendo aí que foi fundamental as dicas que nós demos, e aí nós ainda não falamos de rios, não falamos de cachoeiras, né, as trombas d'água que acontecem. Então, ouvinte, fica esperto aí que logo logo vai vir aí ou na trilha extra, ou vai vir aí a parte 2 desse assunto que tá rendendo bastante. O Anderson ainda nos conta que o casal de roxos conduz muito bem o programa e sempre traz convidados excelentes, como o Zop, por exemplo. Obrigado. Que sabe muito bem do que estão falando e nos passa uma segurança enorme durante todo o programa. Considero o Renan um amigo e a Lúcia, que conversou com ela apenas 30 segundos pelo Telegram, mas Lúcia já esbanjou simpatia, bom humor e está certo que é uma querida. Mas como é que você mensura 30 segundos no Telegram? É texto, pô. Será que foi o tempo que ele levou pra digitar o olá dele? De repente, a Lúcia mandou um áudio com essa linda voz dela. Ah! É mesmo, Lúcia? Fala aí, e aí? Não, não sei, eu não lembro. Nossa! Nossa, não lembra, o louco! Gente, você é ninguém, cara. Você é um ninguém. É, gente, eu não tenho a memória, eu tenho uma vaga lembrança, gente. Eu já falei isso pro Renan. Se você malhasse na mesma academia que ele faz bicicleta ergométrica, eu não acho faça que você, isso. Não, você não lembraria faça. Dele, com certeza. Vocês são muito maldosos, viu? Ele tá sendo gentil. É um gentleman. Mas na verdade, ó, ele já participou do Churume, eu também nem lembro dele. Imagina falar 30 segundos. Bom, a gente não sabe se ele tá falando a verdade, se ele considera a gente amigo mesmo, né? Ah, é verdade. Ele é bem mentiroso. Ele fala aqui que pra confirmar as palavras dele, que ele gosta e confia no programa, ele está se tornando um padrinho e que a gente continue na trilha certa. Um grande abraço, Anderson, o Indubitável. Indubitável, ele é um mentiroso, mequetrefe. E pro terceiro e-mail é do Jorge Augusto. Lê aí, Wesley Zop. Bom, deu o Jorge Augusto, mano. E aí, pessoal, tudo suave? Este episódio, apesar de curtinho, foi muito bom e a Karina é um show de simpatia. Renan, Lúcia, parabéns por esses episódios. Boa iniciativa. É, ele tá se referindo aí na trilha extra que nós gravamos com a Karina Uliani. E Lúcia, quero dizer que o pessoal também tem elogiado bastante esses episódios curtinhos que nós lançamos aí do Na Trilha Extra. Logo, logo vão sair outros. Mas quero consertar uma injustiça feita aqui, que eu gravei os programas lá na feira de esporte de aventura, eu fiz boas captações, né, deram ótimos programas, mas eu não agradeci ao Samir Reis, que foi o cara que emprestou pra gente aí os equipamentos para poder fazer aquela bela captação. Então, Samir, valeu aí, cara, você é um parceirão nosso, continue emprestando pra gente. Pois é, Samir, obrigado, viu? Você é um parceirão mesmo. Olha, eu queria também comentar que esses Na Trilha Extras que vocês fizeram, cara, ficou muito legal. Show de bola, parabéns mesmo. Ah, obrigado, Wesley. Uma boa ideia. Agora, Rafael e Zop e Lúcia, chegou a hora de escolher o prêmio Joinha, né? Não, quem vai ganhar o troféu Joinha, né? Tchan, tchan, tchan, tchan. Quem será o ganhador do troféu Joinha de hoje? Eu vou deixar o Wesley anunciar isso aí, que eu acho que ele deve conhecer essa pessoa. Quem foi o Wesley, o ganhador? Fala aí, Wesley. Foi pro Anderson Henrique Rangel de Lima, vulgo Anderson Negão. Pois é, mas por que ele ganhou mesmo? Porque é um mequetrefe que fica puxando o saco das pessoas. Bom, mas olha só, o Anderson Negão, cara, ele falou que ele conversou 30 segundos lá com a Lúcia. É um mentiroso do caramba. Ah, eu achei uma simpatia, achei que ele mereceu o troféu Joinha. Você nem lembra! Mas a maior mentira de todas, eu não quero deixar, eu não vou tirar o prêmio dele, né? A gente chegou num consenso aqui, vai pra ele mesmo, mas só pra corroborar a verdade de que ele é um mentiroso, ele falou que ele se tornou um padrinho, mas ele nem pagou a fatura ainda, tá em aberto lá. Poxa vida, e eu botando fé no cara, não, achando que o cara era o cara. Não se faz, hein, não se faz, hein, ó. Dá pra protestar no cartório? Tomara que dê. Então, Wesley Zop, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Se por acaso alguém, porventura, não te conheça, de onde você é, qual programa que você é, e manda aí seu jabá. Eu sou lá do Churume, que é um podcast muito querido pela Lúcia. Então, a gente fala do que lá? O pessoal, como fala, denigre a gente falando que a gente é de humor negro, humor ácido, mas não. A gente fala sobre amor. Sobre a família brasileira, né? Sobre a família ortodoxa, cristã. Coisas do coração. Conservadora. E depois o Anderson, que é o mentiroso. Qual é o site? Ah, sim, é o chorume.com.br, chorume com X. X de, como que eu vou falar? De chorume. Obrigado, Wesley. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado. Vocês são muito simpáticos e garbosos. Ui! Ô, Rafael, cara, você tá num dos melhores podcasts que eu conheço, que é o Na Trilha. Então, parabéns aí. Seja bem-vindo. Eu vou falar seja bem-vindo, que eu me sinto da casa, né? Seja bem-vindo aí, Rafael Pelissari. Valeu, mano. Obrigado aí. Cocô Host. Então é isso, ouvintes, obrigado aí, espero que você se divirta, continue participando conosco em mais um episódio Na Trilha e vambora pro cast. Vambora, partiu! Tá, Ah, olha só, eu vi que o trail running ele tem muito a ver com correr na montanha, fazer aí enduro e tal. Eu que não conheço nada aí do que é o trail running, ele ficou bastante nebuloso, né? Então, assim, eu acho que eu vou começar com a pergunta clássica, né, para ir pro Ladislau. O que é trail running? Trail run é você estar em contato com a natureza, né? Não é só correr. O trail, ele não é um esporte puro e simples. O trail exige você ser um amante da natureza. É cultura trail, é você preservar a natureza. É tá na trilha não para explorar ela, mas para viver ali, se conectar e cuidar. Você acaba correndo e apreciando ao mesmo tempo. Exato. Tá, e é uma modalidade nova, né, ou não? Não, não. Corrida em trilha já tem há muito tempo. Aqui no Espírito Santo é que ela tá estourando, assim, né? Estão começando a organizar provas. A galera do trail começou a fazer agora uma associação, né, para poder cuidar melhor do esporte no estado, mas aí a galera já corria já há mais tempo, né? Até fora, a gente vai muito para fora para correr. Falando um pouquinho de história, né? Corrida de montanha já existe há muito tempo, porque sim, antigamente as estradas não eram pavimentadas, né? Hoje em dia as pessoas estão voltando a correr na montanha. Mas se você lembrar do famosão lá do Feidípides, que correu a maratona até Atenas, levando a notícia da vitória, ele correu por uma rua sem pavimentação nenhuma, por uma estrada, né? Mas ele não tinha tênis, aí então não vale. Ah, é verdade, ele não tinha tênis. Ele correu com aquelas chinelinhas, é isso? Correr a maratona pra ele foi fácil. Feidípides correu, foi 246 quilômetros em 36 horas, né, em um dia e meio. É isso aí, Esparta. Caramba, ir até Esparta para pedir ajuda ao rei Leônidas para ajudar na guerra, mas não conseguiu ajuda, não. Existe uma prova que refaz esses passos do Feidípides, chama Espartaton. É como se fosse a Olimpíada dos ultramaratonistas, né? Quem faz ela é um atleta realmente... Diferenciado, né? Diferenciado. Aí é que tá. Ok, tem lá a corrida aí, a histórica, né? Todo mundo fala da corrida, da maratona e tal. Mas o trail run mesmo, é corrida de trilha no português? O termo correto é esse aí, ou é corrida de montanha? Corrida em trilhas, na verdade. Uhum. Né? Corrida em trilha, beleza. Já lancei a informação errada lá no início, né? Mas tá bom. A corrida em trilha mesmo, como que ela foi estabelecida ou como que ela começou? Eu acredito que ela tenha surgido a partir, assim, da busca por algo a mais, além do asfalto. Porque a modalidade esportiva mesmo se desenvolveu muito no asfalto, mas quem gosta de contato com a natureza acaba ampliando, querendo ampliar essa busca e partiu para dentro do mato. A gente pode colocar que a única diferença que tem com a corrida de rua, a corrida urbana, é porque ela é feita no mato? Não, porque o ambiente ele é muito mais complexo do que você correr num lugar, no asfalto, né, vamos dizer assim, na estrada pavimentada, é muito mais complexo. Não, na verdade, você tem que estar muito mais atento, que você está suscetível a qualquer coisa que pode ter no meio da natureza. Você pode tropeçar, você pode encontrar um buraco, você pode encontrar um bicho. É difícil, na verdade, encontrar no meio de uma prova por causa da movimentação, né? E você corre muito mais sozinho, muito mais isolado. Você não corre em grandes grupos, assim, quando você está correndo em trilha. As provas mesmo, acaba que as pessoas se distanciam muito e elas passam grandes períodos correndo praticamente sozinho. Mas a largada é todo mundo junto? Tem as largadas individuais também, algumas provas, que elas largam no tempo, né? Que aí são as provas de tempo. Mas assim, é você, sua mochila de hidratação, seu tênis e o que aparecer pela frente. Assim, eu não me imagino, porque eu acho que eu não tenho preparo físico para isso. Não dá um medo, assim, de estar ali sozinho e, de repente, acontecer alguma coisa? Não passa essas coisas pela cabeça ou não? O foco em fazer a corrida é maior e você não presta atenção nesses medos, vamos dizer assim? Ah, eu queria só complementar uma coisa aí, Lúcia, em cima da sua pergunta, né? Não sei se eu vou estar respondendo. O Ladislau e o Pedro podem me corrigir nesse caso. Mas eu acredito que existe uma diferença entre o treino e uma prova. De repente, no treino, aí você se... esgueirar e embrenhar no meio de um ambiente aí complicado, realmente você requer um cuidado que você tem que dizer para onde é que você vai, a hora que você volta, etc. Coisas que a gente bate muito em cima aqui no Na Trilha. E agora, quando é numa prova, você precisa se concentrar na prova. Agora, com relação, entre aspas, ter o medo do que vai encontrar, acho que não rola não, né? E aí, não, rola sim. Rola porque você vai para um ambiente que você não conhece. Uhum. Então você vai para uma prova e existem lugares, determinados lugares, que o resgate, por exemplo, ele só vai ser feito de helicóptero, se for necessário. Exatamente. Não tem como nenhum veículo chegar lá. Então você sobe com isso na cabeça. Por exemplo, no ano passado, uma prova... a Ultra de Fjord, teve um cidadão que faleceu, que morreu na prova. Mas por quê? Porque ele morreu de frio. Não deu tempo da organização chegar. Por quê? O local que ele... O local que ele estava era um local de difícil acesso. Nem sempre a gente está num lugar que dá para ficar. Uma das coisas mais comuns nas corridas de montanha, no trail run, é o atleta se perder. Faz parte da prova você... saber navegar na mata, saber navegar na trilha, identificar a marcação. É, identificar as marcações, né? Orientação faz parte também? Você tem que saber onde você está, o que você está fazendo. Então, antes de você ir para a prova, as provas de trilha, geralmente, elas são provas grandes. Tem também as de 21 quilômetros, até 42 quilômetros. Mas as provas boas, as provas que a galera vai fazer, elas são sempre 60, 70, 80, 100 quilômetros. É prova boa, né? Tem as distâncias menores, óbvio, mas assim, nesse sentido do que eu tô falando, do risco, são essas maiores. Até porque você já tá com um desgaste físico enorme, mental também. Antes de entrar na prova, a gente faz um estudo do que é a prova... do percurso, a organização fornece pra gente, até às vezes, até mapas. Eu fiz uma prova agora no sertão de Minas Gerais. Ela é uma prova nesse ambiente extremo do sertão. No caso lá, ela não tinha nenhuma single track e tal, mas tudo estrada de chão, single entendeu? Single track é o quê? É, single track é uma trilha, aquela trilhazinha que só passa uma pessoa. Mata fechada ou então uma estrada bem fechada onde só passa um. O que que acontece? A organização mandou até o trajeto pra gente inserir no relógio GPS nosso. Teve um cuidado porque da gente não se perder. No meu caso eu fui pra 140 quilômetros, mas aí tinha a distância de 250 também. 140 quilômetros, Lúcio? Olha isso. Nossa, é puxado, hein? E quanto tempo faz uma prova de 140 quilômetros? Depende do ambiente, né? Um ambiente regular. Nessa prova do sertão, eu quebrei. É um termo que a gente usa quando você não completa a prova. Nesse caso lá, com 55 quilômetros, eu parei, porque eu tive uma disposição estomacal, nenhum tipo de alimento estava segurando no meu estômago, e daí eu tive que abandonar para minha segurança. É, realmente, é sol na muleira, né? Aquela vegetação secura danada. É um deserto. É um deserto. Você se quebrou na prova porque você teve alguma insolação também, alguma coisa assim, será? É, o que aconteceu lá foi que eu ingeri um alimento que o sol esquentou ele muito, e quando eu ingeri, ele já fez mal no meu estômago, e daí nada mais parava. Mas eu ainda consegui percorrer uma distância boa ainda. Quando eu resolvi dar uma parada que desacelerou, o corpo reagiu de um jeito que eu preferi não continuar para minha segurança. Eu estava com 55 quilômetros até eu chegar num posto de controle, né, um lugar onde ia ter gente, onde ia estar habitado, ainda tinha mais 70 quilômetros. E é interessante isso que ele está falando, que assim, existem uns pontos de apoio nessas provas, né? Só que esses pontos de apoio, eles não são muito próximos, eles são pontos para você se reabastecer e continuar a prova. Quando você para, o tempo para também ou continua? Não, não para. O nosso amigo também, Ladislau, gente, ele completou uma prova chamada BR-135, que também tem uma história. Acho que vale a pena ele contar. A BR-135 é uma prova de 217 quilômetros ou 260 quilômetros. Deus do céu. Ela acontece na Serra da Mantiqueira, no caminho da fé. O caminho da fé, ele é baseado, é uma cópia do caminho de Santiago de Compostela. Então, o caminho da fé começa numa cidade chamada Águas da Prata e termina na Basílica de Aparecida. A Brasil 135, ela acontece num trecho do caminho da fé, né? Dos 217 quilômetros que eu percorri, de parte planas, acumulada, assim, são 18 quilômetros só, dentro desses 217. O resto, ou você tá subindo, ou você tá descendo. São 10 mil de desnível acumulado lá. Essas explicações, essas situações que vocês colocaram aí, me remeteram a alguma coisa aqui. Por exemplo, eu já pratiquei, por algumas vezes, provas de enduro de aventura, né? Só que enduro a pé. O que vocês falaram aí, parece que eu me identifiquei um pouco, só que andando, né? Tem alguma coisa a ver essa questão da preparação? Como é que é isso? Você recebe aí as informações daquela prova, as informações do trajeto, algumas informações, na verdade. O desafio ali é você encontrar a via, o caminho dentro das informações, dentro dos trechos que ele passaram para você, e você manter a regularidade ali. Você passar dentro dos pontos estipulados que a organização manda. Vocês vão para um terreno que vocês não conhecem, vocês têm que trabalhar essa questão da navegação também? Na corrida de aventura você tem lá o prisma, né? Você tem que encontrar... PC, o ponto de controle, isso. Então, você tem que encontrar. No caso dessas corridas, o trajeto ele é demarcado, geralmente com fitas, uhum, ou com setas, ele é bem demarcado. Mas a gente vai para um lugar que você não conhece. Mas aí como é que o cara se perde então? Que as marcações, elas são no meio do mato, né, cara? Você pode ter prova com marcação ruim, você tá dia e noite dentro da mata, porque você vai fazer uma prova de 100 km, você não vai fazer ela só durante o dia. Você vai entrar à noite na mata e às vezes a luz da lanterna, você passa direto numa... É suficiente, tá, entendi. Numa marcação e não vê, pode acontecer tudo isso. Antes de entrar numa prova dessa, também tem toda uma preparação, né? A organização da prova, ela disponibiliza também, como o Marcão falou, o Ladislau falou, mapas, orientações, explicações sobre o local, mas existem coisas que você só vai ver no dia da prova. Temperatura é uma coisa que influencia muito. Às vezes você se prepara para uma prova, quando você chega no local, cai uma tempestade. Você vai ter que entrar na prova com água na canela. E você vai subir morro, descer morro. Mas isso aí faz parte, né, cara? Isso aí aumenta a adrenalina da prova, isso abala e pode abalar alguém ou não? É, depende da chuva. Se tiver risco... Se tiver oferecendo risco pro atleta, ela vai ser cancelada. A grande diferença é exatamente isso. Você tá numa coisa que a natureza é quem controla, não é o homem. Quando você tá no asfalto, tem ali as barreiras de sinalização, ok, o carro não vai entrar e boa. Mas lá não, lá é a natureza quem manda. Se vai descer uma chuva, que vai subir o nível do rio, que não vai ter como atravessar o rio, acabou a prova. Isso aí, se você vai encontrar criação no meio, gado passando. Muitas vezes essas provas acabam adentrando propriedades mesmo, né? E aí a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. E eu falo, gente, na verdade, eu não tenho essa experiência do Ladislau, assim. Minhas provas que eu já participei são provas pequenas, até 35 quilômetros. Mas os perrengues a gente passa qualquer jeito. Vou contar uma aqui, Pedro, que aconteceu no Caminhos de Rosa, então. Tinha um trecho do Caminhos de Rosa lá que tinha que adentrar uma propriedade, uma fazenda. Eram três porteiras. Abri a primeira porteira, passei, abri a segunda, quando eu joguei a luz da lanterna, eu só vi o olho. E aquele monte de touro, não era vaquinha, não, os caras tudo chifrudão mesmo. E aí, como é que passa? E aí? Por sorte, eu fiquei lá parado, voltei na porteira, eu fiz barulho pra ver se ele saiu. Não saía. Por sorte, veio um carro da organização. Enquanto o carro foi passando, ele saiu da frente, eu passei junto com o carro. Senão eu ia ficar ali até a boa vontade dele sair de lá. Uma prova que a gente participou junto em Venda Nova do Imigrante é Sete Curvas. Chegou em cima da prova, não sei, eu não lembro se o Ladislau tava. Em cima da prova caiu uma tempestade bizarra, no meio da prova. Tinha trilhas que viraram cachoeira. A gente tinha que descer se segurando na mata. O risco de acidente tinha. Tinha uma descida chamada Descida do Sabão, que ela já era naturalmente escorregadia. A gente desceu de esquibunda. Foi de esquibunda. A prova completamente no sabão mesmo. Teve uma prova em Domingos Martins, aqui no interior do Espírito Santo. E eu fui, né, com a minha equipe, né, eu era o navegador, né, eu ficava com a bússola na mão. E o pessoal, né, eu tinha um contador de passos e tal, vocês conhecem aí uma equipe de Enduro a Pé como é que é. E em determinado momento tinha uma descida que eu, em vez de eu seguir a trilha que todo mundo tava seguindo, que já estava demarcada, né, eu, pra adiantar o passo e ficar na frente do contador de passos, eu quis passar pela mata. E aí, cara, eu pisei numa... numa folha molhada, né? Algumas folhas molhadas lá, cara, escorreguei, saí descendo, rolando mata abaixo, barranco abaixo, cara, e caí sentado em cima de uma pedra, né? Então, bateu o cox, né? E aí, pessoal, e aí, Renan, tudo bem? Eu, tudo bem. Fiquei andando igual um robô uns 4 meses, literalmente, cara. Sério, velho. Eu ouvi o podcast de vocês, dos riscos, né? Uhum. É abelha. É o tipo de coisa que a gente encontra no mato. Eu prefiro enfrentar os bois do que as abelhas. É risco também. Abelha, cobra, aranha. Uhum. Mas aí você tá correndo ali, cara, eu acho que a chance... Né, se bem que não tem como, né? Vai passar um, vai passar dois, vai chegar uma hora que ela vai atacar um, né? Geralmente, depois que o primeiro passa, o animal, ele se assusta e vai embora. Isso aí é como... Mas você pode ser o primeiro a passar, né? Ou você é o primeiro... Você tem um encontro, ela tá vindo e você tá indo. É aquele momento ali. Ou você acaba não vendo. Caraca, onça, hein, Lúcia? Onça, você é correndo ali, a onça te vê correndo, já era, vai atrás. Ai, Jesus. Aí, geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de prova, existem alguns equipamentos que são obrigatórios. É, dependendo da prova, tem um kit de primeiros socorros que tem que estar com você, contendo algumas coisas básicas ali. Apito, né? Apito. Tem algumas coisas que tem que ter, exatamente porque você pode sim sofrer acidente, você pode se cortar com a própria mata. É um galho de árvore que você passa e tem um corte profundo. Ô, Lúcia, Pedro e Ladislau, eu não tô vendo vantagem nenhuma em praticar o trail run agora, hein? Como é que a gente vai convencer o nosso ouvinte que é bacana conhecer isso aí, cara? Não, assim, não é muito diferente de fazer uma trilha pra poder fazer uma escalada, não é? É porque a gente começou a falar do que o atleta tem que ter cuidado, né? Da parte boa a gente não falou. Qual é a parte boa? É a medalha? É a medalha? Tá bom, aí agora a gente fala 10 minutos da parte boa. Tá aí uma coisa que é diferente também do atleta de trilha pro corredor aqui do asfalto, só do asfalto. No trail, a gente não liga muito pra isso, não. A grande vantagem do trail run é a conexão que você tem com a natureza, e você capta imagens na sua mente de coisas que só quem tá no off-road consegue fazer, consegue ver e vivenciar. Em momento algum, tô falando mal, não é isso, porque eu pratico também no asfalto. Eu comecei no asfalto, acho que todo corredor da trilha um dia teve no asfalto, mas é quando você vai pro off-road, você vê, você vivencia experiências que não dá para explicar. E, e é difícil querer voltar pro asfalto, né? Eu conheci uma pessoa, Ladislau, que ela, uma amiga, a irmã de um amigo meu, né, o Nicolas Boeing. A irmã dele, cara, ela pratica o trail. E ela falando, cara, não, eu não tenho final de semana mais, minhas unhas do pé são sempre encravadas, eu tenho esse problema, esse não sei o que, não sei o que. E aí, já vislumbrando uma pauta aqui pro nosso programa, e eu perguntei pra ela, tá aí, por que você continua? Ela falou, porque eu gosto. Simplesmente, porque eu gosto, é bacana. É o meu desestresse, é o meu lugar de minha conexão com a natureza, e ela é médica, né? Então eu saio do meu ambiente de pressão, meu ambiente de desconforto, e vou para um lugar onde ali ninguém me importuna, é só eu e a natureza. E ela já era corredora, né? Participou de várias corridas, né? Eu fiz uma prova, foi uma prova chamada Desafio da Serra. Eu não falei aqui, eu sou atleta da Ultra Sport, uma grande equipe de ultramaratonistas, de trail run, tem um foco nessas modalidades. Até o Carlos Guzmão é o nosso professor lá, o nosso treinador. Foi muito difícil vencer a montanha. Foi uma prova que, para você ter uma ideia, para percorrer por 20 quilômetros, a gente gastou 4 horas. E quando a gente estava assim, chegando no topo da montanha, fechou uma tempestade e começou a trovejar e a relampejar, muito raio e muito forte, muito perto da gente. E aí, no primeiro instante, você sente medo, e muito medo. Pra quem acha que nunca sentiu medo, e daí você olha na cara um do outro assim, vê que tá assustado, e fala assim, ó, vamos sair de dentro da mata logo. E aí tem um incentivo à parte, né, pra começar a tentar ir mais rápido, pra conseguir sair de dentro da mata. Porque assim, a gente era um dos líderes da prova, nós éramos líderes da prova, e saiu, assim, batido mesmo, e atravessando o rio, esquecendo o cansaço para tentar fugir desse risco. Só que depois você vai lembrar daquele momento e você consegue ver o quão perto você estava da natureza e e o quão próximo você teve daquilo que aconteceu naquele momento. Uhum. E aí você quer viver de novo, porque é o único. Naquele momento, naquele lugar, só estávamos nós, entendeu? E aquilo aconteceu foi só com a gente naquele momento. Assim como quem veio atrás ou quem... Passou por outras situações que fizeram valer a pena aquela prova, e é, né? Por isso que faz a gente voltar. E na memória eu tenho as cachoeiras que passava, a minha água que acabou, eu tive que beber água do rio, né? Os momentos difíceis da prova e tudo que eu fiz para ser autossuficiente, me manter bem... e vivo para concluir. Física e psicologicamente, né, Ladislau? Essas provas, elas são isso, elas são psicológicas. Chega um dado momento em que o seu corpo não vai sozinho, não. A sua cabeça tem que levar, porque dependendo do seu corpo, você vai parar. Tá, beleza, então. Então, aí, a pergunta que fica agora. Qualquer um pode praticar? Qualquer um que treine. Então é preciso um treinamento prévio para poder iniciar, é isso? Aqui na nossa região, no Espírito Santo, existem provas que estão incentivando o início ao esporte. Existem provas menores, provas que fazem um ensaio de trilha, de trail. Mas tem um quê a mais. Não é só botar um tênis e correr na trilha. Tem que ter uma certa experiência, pelo menos assim, um pouco de experiência em corrida mesmo, e que você vai ter que deixar um pouco de ter atenção apenas no correr e observar onde é que você está pisando, onde você está passando, para qual lado que você vai. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Então, o cara, para iniciar, de certa forma, o trail run, ele precisa ser já um corredor, é isso que vocês estão falando? É importante. É importante, né? Para ter ali a resistência necessária para voltar o foco dele para outros pontos que sejam ali a pedra, madeira, areia, é isso. Exato. Porque eu tô fazendo aqui o papel do ouvinte que também não conhece. Eu fiz uma pesquisa rápida para entender um pouco do que eu tô falando, mas que tudo isso de que vocês estão falando para mim é novidade para mim, e eu tô me colocando aqui, sim, no meio que no lugar do ouvinte mesmo, e tipo, caraca, eu preciso me motivar a entrar nesse esporte, eu quero conhecer esse esporte. O que que eu preciso fazer? O próprio tênis para essas provas, ele é diferente. Existem N marcas aí, mas ele tem um grip diferente, ele tem que ter uma resistência diferente, né? Porque você subir e descer o tempo todo não é fácil. E as trilhas, elas exigem um pouco de técnica também, né? Uhum. Dependendo de qual é o lugar, qual é a prova, você tem que ter uma técnica também. Além de alguns equipamentos necessários também. Quais equipamentos necessários? Geralmente na trilha você usa uma mochila de hidratação, né, onde você vai levar ali água, vai levar seus suprimentos. Certo. Você vai ter que transportar, porque você pode estar num lugar que você não vai ter nada. Muitas vezes você precisa estar com as mãos livres também, né, porque você precisa se apoiar para poder andar, às vezes desviar de um galho, desviar alguma coisa, e a mochila de hidratação ela vai te dar essa facilidade, né? E você tem que ter um tênis apropriado, igual eu falei, né? Aí existem diversas marcas que fornecem esse tipo de material. É interessante sempre o cara tá de óculos. A recomendação sempre tá com uma bandana, sempre tá com um boné. Protetor solar, se for de dia. Com relação a tênis, você consegue ter um tipo de tênis que pode servir para tudo, ou cada prova ela requer um tipo de tênis diferente? Terreno. Vai depender do terreno. Você tem esses tênis mistos, mas o tênis misto ele geralmente vai te servir quando a trilha for uma trilha seca. Uhum. Aí ele vai te servir para trilha seca, vai te servir para o estradão. É um tênis que talvez você pode até usar ele no asfalto. Ele vai te servir para areia. Tá parecendo, você tá falando de pneu de carro. Tá igual o pneu de carro isso. Eu tô... Mas é isso. Mas é uma ótima relação, tá? É exatamente uma isso. Uma ótima relação. Na trilha molhada, na trilha úmida, você vai ter que ter um tênis com um grip maior. Senão pra poder patina, ajudar, né, você a subir e ajudar você a não escorregar na descida. E bota? Usa bota alguma vez, não? O treino é muito livre, né? Tem muita gente, você vê cada estilo diferente, tem gente que corre de sandalinha, tem também isso. Entendi, tá, então pro nosso ouvinte aí que tá começando aí, ou já iniciou uma prática de corrida e tá querendo ir pro trail, ele vai chegar numa loja de tênis, de corrida, de aventura, ele vai pedir o quê? Vai pedir um tênis pra trilha. Daí, ó, tem mais equipamento que o cara pode usar, que dependendo do terreno, e se a prova permitir, ele pode usar o bastão. Ah, é, cara, eu vi isso também, usar bastão, velho. Mas e o peso disso? Não, é levinho, é de fibra. É, e ele auxilia também a reduzir o desgaste nas pernas, né, cara? Principalmente na descida, né? Tá, então de repente eu acho que o peso não influencia tanto. Mas e o volume? Na hora que você sentir que é supérfluo, você recolhe o bastão, bota na mochila, né? E continua. Tá, então você acaba parando em diversos pontos pra poder refazer ali algumas coisas e elaborar alguma estratégia, né? Você não tem que correr o tempo todo. Porque eu tô aqui na minha cabeça tentando, tipo, poxa, não é... Eu tô fazendo essa relação o tempo todo. Não é enduro a pé porque você tem a demarcação ali e a questão de você... A ter orientação não é fator primordial, mas requer também. Mas também não é só a corrida... Né, você não tem que ser. Mas que você vai parar. Mas você vai precisar parar em alguns momentos ali pra fazer alguma coisa. É isso mesmo? Depende. Porra. Vai depender do atleta, né? O condicionamento dele e o objetivo dele na prova. Uhum. E aí, pra nós, né, amadores ou, né, seres normais. Acontece, por exemplo, uma prova de 50 quilômetros, dá pra fazer ela toda correndo, sem parar. Você tá no acondicionamento físico bom, bem preparado. Algumas pessoas não, algumas pessoas vão pra uma prova de 50 quilômetros, na estratégia dela, ó, nos 20 quilômetros eu vou fazer uma parada de 10 minutos, vou fazer, entendeu? Cada um monta a sua estratégia. Uma outra característica da corrida de montanha, do trail run, é essa, não existe uma preocupação com o ritmo da corrida, com o ritmo que você vai dar a ela. Existe uma preocupação em concluir a corrida, porque a prova em si é uma dificuldade. Entendi, e vai ter o cara que não tá nem aí, como você disse, pro tempo, e o negócio dele é curtir ali o durante, né? A pessoa que entra numa trilha achando que vai correr igual corre no asfalto, ela tá equivocada. A trilha, ela vai te dizer... O seu pace, ela vai te dizer até onde dá pra ir, se você vai ter... Tem hora que você chega num costão que não é correr, é quase uma escalaminhada. É quase uma corrida com escalada. Então tem escalada também. Em determinados pontos você escala, escala, literalmente. Tem que ter um preparo físico e tanto, hein? Porque fazer uma escalaminhada não é uma coisa tão simples. Dependendo do terreno, né? Da pedra, da montanha que você tem que ultrapassar ali. Nas provas, quando existe esse tipo de situação e quando a organização é boa, eles disponibilizam ali uma corda para te auxiliar. Por exemplo, num treino, por exemplo, você não tem essa possibilidade. Num treino você vai ter que escalar. Como é que é o treino para esse tipo de modalidade? Você escolhe um ambiente que pode simular algumas dificuldades que você precisa e vai nela, ou simplesmente você se coloca em um ponto A, quer chegar no ponto B e aí vai fazendo essa questão do sinuoso ali no meio do mato? Se você tem um objetivo, né, se você tem uma prova-alvo, que a gente fala, o ideal é que você simule. Aqui a gente tem na região, aqui no Espírito Santo, a gente tem a região ali de Venda Nova, que possibilita muito isso pra gente. Múltiplas possibilidades, né? A cidade de Castelo, eu sou apaixonado por ela, pelo povo dela e pelos lugares dela também. Venda Nova e Castelo proporcionam pra nós, assim, uma condição ideal de treino. Por quê? Na parte baixa você tem temperatura elevada, quando tá sol. O calor, então, na parte alta você tem frio, até em dia de sol você tem frio na parte alta também. Sim. Já, por exemplo, a gente já foi pra Venda Nova do Imigrante pra fazer treino largando às 3 horas da manhã, exatamente pra poder pegar frio, pra poder estar aclimatando pra uma prova onde a gente sabia que durante a madrugada a gente tinha que pegar muito frio. Então aí você pega lá 8 graus, 7 graus de manhã, da madrugada, e sai pra correr. Para poder estar aclimatando. Dependendo do seu objetivo, você vai sim procurar lugares que simulem a situação que você vai viver na prova. Interessante o que você falou. Vai correr de madrugada para poder pegar aquela sensação de frio, né? E você vai correr como? Vai correr de agasalho? Existem outros aqui. Aí a gente começou a falar dos equipamentos, né? E tem aí as vestimentas apropriadas, né? Tem os manguitos que você usa para aquecer. Tem o que a gente chama de segunda pele. Isso. Pele, que é uma roupa quase que de compressão. Não, mas ela não chega a ser compressão. Corta-vento. Tem os corta-vento. Tem anorak, que é o que a gente chama de anorak, né? Que a gente chama de... Que é como se fosse um sobretudo. Uhum. Né? Tem todo um equipamento que... Uma vestimenta também que é própria. Touca também, tipo que é causa de frio. Touca. Mas em dado momento da prova, você vai começar a sentir calor com esse monte de roupa aí, né? Pode ser que aconteça. A tal do depende. Realmente vai depender. Vai depender do que você vai encontrar. Você tem que estar preparado. Vocês estavam falando o tempo todo aí que a questão de a natureza influencia, a natureza ela determina, você tem que estar preparado, você tem que estar sempre olhando ali. Vai muito de encontro com algo que eu já falei aqui em outros programas, que é o seguinte, quando você sai do chão, não é, simulando a questão, referenciando a questão de escalada, quando você tira o pé do chão e já começou a escalar, você vira refém da montanha. Você tem que tomar todos os cuidados necessários para que você saia dali com segurança. E eu percebo, e eu estou percebendo que tem muito a ver com o trail também, né? Você tem que tomar o cuidado, você precisa estar atento para você sair de lá bem, independente com 30, 100, 250 quilômetros, não é isso? Exatamente. E o respeito pela natureza também é super importante, né? Muitas dessas provas, acho que todas as provas que eu já participei, elas penalizam os atletas que deixam resíduos para trás, que causam impactos no meio ambiente, voluntários. Isso é muito legal, cara. Perfeito, não sabia disso. Também não sabia. Poxa. Se você estiver fazendo um treino com um trail runner, que é o nome dado ao corredor de trilha, né? E você deixar um lixo para trás, você vai ser chamado a atenção ali na hora. Trail run é cultura, é amor à natureza, é de quem gosta de estar ali, de ter o cuidado, de ter o contato, e a gente tem que preservar para sempre ter. E eu sou um defensor, assim, desse tipo de situação, até quando os caras vão fazer prova, que começa a fazer as provas tudo no mesmo lugar, começa a bater demais a trilha, começa a ter sempre o ser humano tá ali todo dia o ser humano tá ali, isso começa a gerar um impacto na natureza. A fauna daquele lugar não vai ser a mesma. O animal que transitava por aquela trilha, ele não vai passar ali mais. Isso começa a gerar impacto, isso não é bom. Isso não faz parte da nossa cultura. Existem provas, locais de prova no país que um órgão de meio ambiente do estado... Ele entrou e proibiu e multou a empresa organizadora de prova, simplesmente porque abriu uma nova trilha, um pedaço de nova trilha para estar fazendo a prova, e não pode. Você está destruindo a mata, é Mata Atlântica. Trail run não é isso. Trail é cultura, é diferente. Viver ali em contato com a natureza. O momento da prova ali é um momento que você está se desafiando, tem um desafio pessoal e tal. É o que a natureza nos proporciona. Você falou aí, Renan, do quando você tira o pé do chão ali, você tem que, né? E a gente é a mesma coisa. A gente vai para a montanha, você tem que subir ali, você tem que subir respeitando. Porque se você não respeitar, você não vai conseguir chegar lá no cume, não vai. Porque a montanha vai te cobrar isso. É fato, o atleta que sai para uma prova de montanha sem respeito pela montanha, ele não vai conseguir terminar. Ou vai terminar muito mal. Muito mal. Olha, ele acaba não conseguindo prosperar naquele esporte, né, cara? Se ele já começa ali de maneira errada, ele não vai muito longe. Eu já vi isso em muitas, muitas ocasiões. Seja em esportes indoor, que é o caso do jiu-jitsu, né, eu pratico também. O cara chega colocando uma banca ali, uma situação totalmente diferente com o que é a filosofia do esporte. Já vi na escalada os caras achando que é o bonzão e dá pouco tempo ele some do mapa, você nem sabe mais quem é. Tem muito mais gente preocupada em fazer a coisa certa, respeitar o meio ambiente, do que gente querendo fazer o contrário. Então, como essas pessoas do bem são maioria, e se você está numa trilha, se você está numa montanha, se você está escalando e você vê algo que não condiz com o que seja correto, errado, eu acho que todo mundo tem o direito de chegar e falar e tentar corrigir a ação que está impactando no meio ambiente. Tá, estamos falando aqui do Espírito Santo. Então, vou citar ali uma situação de Calogi, ali no município de Serra, que é um setor clássico de escalada aqui. Tem muita gente bacana que gosta de escalar ali. Já aconteceram várias situações de 2, 3 gatos pingados fazer besteira lá e o dono da propriedade fechar tudo. Então, se o povo não agir contra, com força, né, fazer o dever que é prezar pelas boas práticas, o cara não enfim, né, respeitar de uma maneira geral, e isso tudo que a gente está falando aqui. Um cara que fizer errado, ele prejudica todo mundo. Então, acho que essa consciência cultural que o Ladislau está colocando aí é extremamente importante, cara. Então, se o cara quer entrar no esporte, primeiro conheça, né, entenda como que é essa prática aí. Eu sou muito radical nesse sentido. A pessoa que procura, por exemplo, um esporte na natureza, ela não tá querendo apenas o esporte, ela quer ter contato com a natureza. Não é nada, esses caras, ele quer foto de Facebook, rapaz. O cara vai lá no início da trilha, tira uma foto lá com... fazendo aquele biquinho de pato, né? Aí pronto, fez a foto, pegou o squeeze, jogou no chão e vai embora. Mas aí entra o que a Lúcia falou. Tem uma responsabilidade nossa de inserir esse cara na cultura. A gente tem que trazer ele, chamar mesmo e falar: ô, meu irmão, não é agora não, foto não é agora não, vamos ali. E vai e começa a mostrar. Recentemente, eu organizei um treino chamado Vem Pra Trilha. Opa, Vem Pra Trilha, gostei. E ele tinha dois objetivos. O primeiro era divulgar a parte cultural do município de Serra, no Espírito Santo. E o segundo, mostrar a situação que estava o Rio Santa Maria da Vitória. E um dos cuidados que eu tive, quando eu chamei pro treino, foi limitar vagas. E o segundo cuidado é que esse treino ele era somente para iniciantes, pessoas iniciantes no treino. Né? Eu convidei algumas pessoas experientes para poder me ajudar com a galera na trilha. E um dos cuidados que nós tivemos foi de explorar as trilhas que já estavam abertas e os lugares onde a trilha não estava aberta, a gente simplesmente não abriu. Uma preocupação de que as pessoas iam estar danificando de alguma forma ali o ambiente. Lá a gente conseguiu mostrar, no início do treino, eu bati um papo com a galera falando da cultura, né, da igreja lá do Queimado, a história que tem no município, contei a história para eles e falei para que quando fosse passar no trecho do rio, para que observassem o nível que estava o rio, que eles iam passar por cima de um lugar onde a água corre num período normal de chuva e eles iam passar por cima de uma área que estava completamente seca, passar por trilha onde a galera joga lixo, tem uma galera que vai caminhar na trilha, fazer o trekking e deixa isso para trás, uma galera que não é da cultura, e a gente passa limpando isso, que a gente se sente na obrigação de trazer essa galera pro nosso meio, e você vê que muita gente aprende, muita gente quer voltar, não pela questão de correr, mas por estar em contato com a natureza. Aí começa a absorver essa questão da cultura e divulgar isso. Então a gente que já está inserido tem essa obrigação de pegar esse cara que está indo só para fazer a foto do Instagram e trazer ele para ele poder multiplicar. Que ele tire a foto no Instagram, mas para mostrar o quão é importante a gente cuidar e estar em contato com a natureza, não por causa do biquinho de peixe que o Renan falou. Você sabe o que acontece, Ladislau? Algumas pessoas falam assim: ah, vou deixar só esse papelzinho aqui, é só um. Mas peraí, mais um, daqui a pouco, esse papelzinho vira um monte de papel. Na verdade, a pessoa não tem essa visão, acha que só ele vai jogar aquele papelzinho ali, e aquilo ali a natureza vai absorver e pronto. O papelzinho dele vai incentivar outro a jogar, né? Já tem um aqui, dois não vai fazer diferença. Ó, faz um outro aí, o próximo coloca Vem Pro Na Trilha. Isso. Vai lá. Acontece de, durante uma prova, vocês acamparem também? Durante a prova? Sim. Existem provas que você faz ela por etapas, né? Aí você conta o cronômetro, igual o Pedro já havia falado aí. Soma as horas e quem concluiu são dois. Por exemplo, existe uma prova famosa que vai da Argentina para o Chile ou do Chile para a Argentina que chama El Cruz. El Cruz, a gente teve a participação dos capixabas lá na última edição. Nelson Costa e Diana Belão são dois grandes atletas de trail run aqui do Espírito Santo. Ela acontece em 3 dias, então você acampa. Esse desafio das serras, você também acampa. Você sobe a montanha, lá no topo acampa e depois no dia seguinte você desce a montanha por onde passou. E acontece de também não acampar, adentrar à noite para concluir a prova? Sim. É o que mais acontece. Tem prova que já inicia à noite. Recentemente, o Helder Inácio e o Kainua Bravin que concluíram, o Helder concluiu 100 km e o Kainua 80 km de uma prova chamada Indomit, que é uma prova grande aqui no Brasil, uma organização boa, é uma prova que os atletas de trail se preparam para ela. Serra da Esmeralda, né? Eles pegaram na edição de Costa Esmeralda, em Santa Catarina. E ela é largada à noite. A largada do Helder dos 100 km foi para 10 horas da noite e a do Kainua para 1 hora da manhã. Nossa, é mais difícil correr à noite, né? Não tem sol, mas em compensação tem menos visão. E sem fazer trocadilho, sem fazer piada, eu acho que depende, Lúcio, né? Eu acho que os organizadores, eles moldam ali prevendo as dificuldades. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. O trail run é diferente do night run? Muito. Nossa. Night run é correr à noite em qualquer lugar. É qualquer corrida que acontece à noite. Existem muitas corridas, corrida que usa purpurina, corrida que usa lâmpada, corrida que usa isso, que acontecem à noite. Aí eles chamam de night run. Por exemplo, nós temos uma corrida que iniciou há 2 anos. Uma corrida simples, singela, pequena, que acontece lá no Distrito de Conceição da Barra, interior do estado do Espírito Santo, na Vila de Itaúnas. Ela se chama Ita Night Run. É uma corrida que acontece em terrenos completamente, assim, totalmente diferentes. Em dunas, trilhas e num terreirão. São trilhas de 8 a 12 quilômetros e acontecem só à noite. Quando você vai fazer uma corrida, se inscreve para fazer uma corrida dessas de longa distância e tudo mais, a organização normalmente ela exige que você comprove alguma experiência ou que você está com a sua capacidade física em perfeitas condições ou não? Você faz inscrição e vai lá e faz ou não faz, não completa ou não completa? Tem provas que existem, elas exigem pré-requisitos, que você já tenha feito provas, já tenha completado provas até em certos tempos e distâncias. Exigem exames médicos e também tem o seguro do atleta, que você tem que você adquire junto com a inscrição da prova. Se você tem que ter esse pré-requisito, já completou tantos quilômetros, já fez outras corridas, você fala e você tem que comprovar isso? Você ganha certificado em algumas ultramaratonas e provas grandes, né? Ah, tá. Entendi. Geralmente as provas extremas, elas cobram essa pré-qualificação. Quando eu falo prova extrema, é prova ou num ambiente extremo, ou de distância extrema, ou a soma dos dois. A Brasil 135, por exemplo, ela é uma prova que exige não qualificação. Você tem que mandar um currículo, mas ela não é porque você tem uma soma de pontos que você vai conseguir entrar, não é isso. Você vai mandar um currículo e você pode ser aceito ou não. São apenas 100 atletas convidados, do mundo inteiro. Olha. Nossa! Então está entre os 100... já é uma vitória. Eu vou fazer uma prova agora que chama Extremo Sul Ultramarathon. Essa prova ela já tinha uma seleção diferente. A pessoa tinha que apresentar, no mínimo, 2 provas de 100 km nos últimos 2 anos para poder ser aceito, ser aprovado, para poder fazer a inscrição. Existe uma prova que é a maior prova de trail do mundo. Na verdade, ela não é a maior. Ela é a mais cobiçada, né? Que é a Ultra Trail do Mont Blanc, que acontece no Mont Blanc, entre a França, Suíça e Itália. Essa prova, você tem que, como são muitos atletas no mundo inteiro que querem participar, você tem que ter uma somatória de pontos, e dessa somatória de pontos, você tem o direito de se inscrever para um sorteio. Nossa, ainda vai ter um sorteio. Você tem que somar a quantidade de pontos para depois ter o direito de se inscrever para um sorteio. Então, assim, depende muito do que é a prova. Existe essa Spartathlon que eu falei com vocês no início, ela tem pré-requisitos diferentes. Ela pede lá, por exemplo, o atleta tem que ter uma prova de 100 km abaixo de 10 horas, 120 km, 110 km em uma prova de 12 horas, para aí você botar o seu currículo para ser julgado lá e entrar ou não. Não adianta você ter lá uma prova de 200 km e você não vai entrar. Você tem que ter uma prova de 200 km num tempo de 32 horas. Cada prova, dependendo da organização, ela pede algo nesse sentido. Na Brasil 135, por exemplo, você não apresenta exame médico, mas você tem que assinar um termo onde você é ciente de que você pode morrer durante a prova. Nossa! Então, caramba. Assim, é importante que você leve o exame médico e apresente lá também. Mas ela não exige isso. No caso da Brasil 135, você tem duas modalidades. A de 260 km é 135 de 135 milhas. E tem agora a 160 milhas, que dá lá a de 260 km. Você tem agora 62 horas e meia para fazer esses 260 km. Na de 217, você só tem 48 horas. Para concluir os 217 quilômetros. Parece muito, né? Parece. Mas não é. Não é. Tem gente que não consegue chegar. Por que dessas 48 horas? A Brasil 135 ela faz parte de um circuito mundial chamado Bad Cup, que tem uma prova de montanha, uma prova no deserto, no Vale da Morte, nos Estados Unidos, e tem uma prova no gelo, na neve. Todas com a distância de 217 quilômetros. Para se qualificar para a prova do deserto, você tem que ter a Brasil 135 abaixo de 48 horas, senão você não consegue nem pedir para entrar. E aí é a mesma história, você tem que ter essa qualificação e colocar lá para poder um juiz onde eles vão julgar se você pode entrar ou não. São atletas do mundo inteiro querendo entrar na prova e por aí vai. São só 100 atletas aceitos. E você já participou dessa? Sim, sim. A gente pode dizer que essa Brasil 135 no Brasil é a mais clássica prova de trail? Ela é uma prova que ela caracteriza mais pelo fato de ser uma ultramaratona do que propriamente por trail. Apesar dela acontecer 98% em um terreno off-road, entendeu? É porque ela acontece mais em estradões, né? Ela tem um trecho de trilha pequeno. Um trecho pequeno de trilho, pelo tamanho da prova, esse trecho de trilho é pequeno. Mas não deixa de ser treio, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer uma prova, essa prova que eu vou fazer agora, ela tem 230 quilômetros de areia de praia. Nossa, areia é difícil também, areia, viu? É uma espécie de treio, mas não dá pra chamar de treio. Mas ela se caracteriza mais pelo fato de ser extremo, né? De ser uma prova grande, Num terreno difícil, com um clima completamente diferente, um clima que muda o tempo todo. Essas provas elas acabam se caracterizando mais por essa situação extrema do que propriamente pelo contato com a natureza, que é a filosofia do trail run, entendeu? Com tanta bagagem, você já sofreu algum acidente, alguma queda? Ou até mesmo qual que é o mais comum que você vê por aí, né? O que é mais comum que você vê também? Eu já caí na trilha, caí, e aí vem o fundamento do jiu-jitsu, que é importante. O rolamento. Me ralei um pouquinho ainda, mesmo assim. Já desmaiei em final de prova. De alegria? Não, de desgaste mesmo. O risco, gente, também de torção é muito grande, né? Porque você tá num terreno que é irregular. Não é plano igual o asfalto. Você tem hora que você tá numa areia, tem hora que você tá subindo o morro, tem hora que você tá correndo no meio dos galhos. Então o risco de torção, ele existe. Ah, torcer o pé eu já torci um monte de vezes, assim, mas nunca de parar de correr. Dá aquela torção de você conseguir prosseguir. Continua, e tal. Pô. Mas já teve gente que eu conheço que torceu e teve que parar por um tempo. Parar de vez, né? Não, parar de vez não, né? Para, dá uma caminhada, vai andando devagar até se recuperar e retoma pra prova. Como eu disse, a prova a gente não fica... É, muitas vezes você não corre o tempo todo, porque o terreno impede isso. É, o cara tem que prosseguir, porque você tá no topo da montanha, não chega carro, não chega moto, não chega nada lá não, é você que tem que seguir, não tem jeito. Se vira. Não chega bombeiro? Caramba! Não, o bombeiro vai chegar lá depois de que hora? Compensa mais você ir se arrastando. Tem uma prova no Brasil que foi alterada por causa da situação de agressão à natureza. É um parque de preservação e a trilha estava ficando muito batida e o pessoal decidiu mudar o percurso para não ter problema. Chama Half Mission, acontece em Minas Gerais. Tinha um trecho dela que chama Capim Amarelo. Nesse Capim Amarelo não chega resgate, não tem como. Então o atleta era orientado pela organização, você vai passar para lá, você tem que estar em condição de subir. E muitos atletas desistiam da prova porque não tinham condição de vencer o trecho do Capim Amarelo, que era um trecho difícil, e ia ter que ficar lá em cima, à noite, com frio. Tem um grande atleta nosso aqui, capixaba, de trail, chamado Leonardo Seabra, que ele já passou a noite lá em cima, no Capim Amarelo, para esperar amanhã, se perdeu, e teve que esperar, e sentindo muito frio. E daí usa, né, a manta térmica e tal, e fica lá, mas ainda assim, fica sentindo frio. Manta térmica, gente, eu sempre falo da manta térmica, ó, mais um aí que se precaver com a manta térmica. Tem prova no Brasil que atravessa a Amazônia, gente, é uma prova muito conhecida, acho que, se eu não me engano, são 3 dias também. São 7 estágios. Em quantos dias? 7. Uma loucura, imagina, de prova. É, ali não é qualquer um mesmo, não, é. Era considerada a prova de trail mais difícil do país. Mas aí tirou o trecho do Capim Amarelo, e aí a prova hoje, a prova mais difícil, é considerada a Perdidos, Morro dos Perdidos. Por que será que tem esse nome, hein? Eu queria pedir aí que o Pedro e o Ladislau fizessem aí um convite, né, para o nosso ouvinte conhecer e, de repente, se preparar para iniciar um trail e como que ele deve progredir para isso daí. É importante o cara saber, assim, é aquilo que a gente falou no início, é ideal que ele já seja um corredor. E essa transição do asfalto para a trilha, ela é muito simples de acontecer, mas é bom que ela aconteça de uma forma orientada. Busquem pessoas que têm experiência, né, com esse tipo de terreno. No Espírito Santo, nós temos aqui duas assessorias esportivas que são especialista nisso, que é a Outro Esporte, da qual eu faço parte, e tem ainda a Runners, do meu amigo Christian Rosa. São assessorias esportivas especializadas nesse tipo de situação. São sérias. Sérias, muito sérias. Não são essas que dizem ensinar a correr por aí. São empresas muito sérias. Isso. Vem pro treio, vem pra trilha, né, como eu gosto de chamar a galera, mas vem para viver essa questão de estar em contato com a natureza, né? As imagens que você vai registrar na sua mente, elas vão ser muito maiores e muito melhores do que qualquer câmera pode captar. Então, valeu. Tem coisas que você vai viver ali e só você vai conseguir compreender. Muito bom, Ladislau. Quem está correndo e quer uma nova experiência, quer conhecer um esporte que vai te levar ao extremo mesmo, é começar a treinar aí pra correr nas trilhas. E qual que é o grande barato, Pedro, de correr na trilha? Depois que você entra... É porque depois que você entra na trilha, você não quer voltar pro asfalto. O asfalto é bom, é lá que a gente treina, é lá que a gente inicia, mas a trilha, o contato com a natureza, o meio ambiente, você tá no mato, sentindo, ouvindo aquele barulho de passarinho, e não tem igual. Depois que você pisa na trilha, depois que você tá na trilha, é muito difícil você sair dela. Eu quero agradecer, tá? Porque você me indicou aí pra gente o Ladislau, pra ele estar aqui participando desse programa com a gente, e você também participando e contribuindo com esse... Contribuíram os dois com todo o conhecimento e todo o know-how que vocês têm com a corrida de trilha, né? Muito obrigada mesmo a vocês dois. Não sou o corredor mais experiente de trilha, mas conheço eles. Ah, você é amigo dos caras, né? É isso aí. Eu conheci o Na Trilha através da Lúcia, ouvi alguns já e me identifico com vários temas que foram discutidos. E quando ela comentou que iria discutir sobre Trail Run, eu falei, nossa, eu conheço umas pessoas maravilhosas para indicar. Pessoas que são boas assim, no que dizem, amam o que fazem, poderiam contribuir bastante. e o convite veio, quando o convite, ela fez o convite para eu poder participar, eu me senti super honrado, lógico, fiquei muito feliz e agradecer poder estar participando com vocês e aí com o meu parceiro aí, Ladislau. Eu acho, eu não conhecia o canal, assim, né, vou passar a ouvir com mais frequência agora. É sempre bom a gente poder estar falando do esporte, poder estar divulgando o esporte. É uma abertura, eu sei que isso vai chegar para muita gente. Vai. Essa questão da gente poder estar falando um pouco da cultura trail, do que é o trail run. E fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que preservar a natureza para ter sempre, né? Porque o impacto que a gente gera na natureza, no nosso meio ambiente, naquilo que a gente tem ação ali, é muito grande. Então é sempre importante isso. Eu gostei bastante de bater papo aí com vocês, falar com o Pedro. Tem tempo que a gente não se vê, né, Pimenta? É. Já que vocês comentaram aí que é uma forma de trazer o ouvinte, trazer novos adeptos pro o esporte, o Na Trilha é exatamente isso mesmo. A gente está trazendo um esporte que não tem tanta divulgação, é um esporte que está crescendo e que às vezes o cara não tem tanta experiência, o cara não vê tanta divulgação, ele se deixa um pouco que se amedrontar. Então o objetivo do Na Trilha é exatamente esse, de você mostrar para ele que ele consegue fazer isso aí, ele consegue participar, ele consegue se envolver e principalmente ele consegue se preparar. Uma coisa que para mim ficou bem impregnado é a questão do desafio. Você se desafiar, você se auto-superar a cada momento, né? E além disso, você ter como pano de fundo ali, aliás, nem diria pano de fundo, você ter como principal elemento ali de incentivo à natureza. Eu curti demais esse papo, gostei de conhecer as particularidades aí do trail, gostei de conhecer o Ladislau, o Pimenta eu já conheço um pouco ele, e eu gostaria de deixar aí, o Ladislau, o espaço aí para que você divulgue as suas redes sociais, que você divulgue o seu contato, e o espaço é seu, manda ver. Eu faço a divulgação dos meus treinos, né, do meu dia a dia como atleta pelo Instagram, @mvladislau. Graças a Deus já tem uma galera que curte bastante lá. Já estamos lá com quase 6 mil seguidores. E a galera quiser adicionar vai viver aí o dia a dia de um atleta de trail e que pratica esporte off-road, né? Falou que é para estar em contato com a natureza, comigo mesmo. Muito obrigado aí. E tem Snap também, né? É. Tem o Snap também, a mesma coisa, MV Ladislau. Bom, eu não tenho muito envolvimento assim com mídias, né? Tenho o meu Facebook lá, Pedro e Paty Pimentas. Lá a gente posta um pouco sobre a vida, né, da minha esposa e minha. Falamos um pouco sobre veganismo, falamos um pouco sobre corrida, sobre escalada, sobre a nossa vida. É um espaço aberto para os amigos, quem quiser aparece lá. Mas é isso. Vamos correr, pé na trilha e vamos escalar. Então é isso, ouvinte. Quero agradecer aí o seu download, quero agradecer a sua participação. Manda aí o seu feedback pra gente, o que você achou desse programa, o que faltou a gente falar, o que mais você gostaria de saber. Será que rende mais pauta sobre Trail Run? Eu acredito que sim, e espero o seu retorno para que a gente possa desenvolver ainda mais esse esporte. Para você mandar um e-mail pra gente, Lúcia, como é que faz? É muito fácil, é só mandar para natrilhapc@gmail.com. Né, vai lá no nosso site www.vcnatrilha.com.br, deixa o seu comentário lá na postagem desse programa, né, a gente pode desenvolver outros assuntos na discussão desse programa. Manda pelo Telegram, formas de se conectar e contactar com a gente você tem à sua disposição. Então eu agradeço aí mais uma vez ao Ladislau e ao Pedro pela participação, foi um papo muito elucidativo, eu gostei demais de conhecer aí esses detalhes, esses meandres que existem aí no trail. Espero contar com vocês em outras pautas no futuro, hein? Falou, valeu. Valeu. Um tchau. Abraço aí a todos e tchau. Tchau, tchau. Beijinho. Trilha! Uhul. Na trilha! This ain't a song for the broken hearted. Ele vai pedir o quê? Ah, eu quero um sapato adventure, vou pedir um sapato. Sapato pra adventure, mesmo que eu sou um burro mesmo, né, cara? Imagina, o cara lá de terno e gravata correndo no meio da. Gente, essa pergunta do Ladislau me lembra aquela música da Beyoncé. Tô com ela na cabeça. Single Ladies. Nossa. É. Caraca. Tô com a música e com a coreografia na cabeça. Que música, Luz? Só sei o nome, mas eu não... Ah, eu não sei cantar, não. Eu vou deixar o Wesley anunciar isso aí, que eu acho que ele deve conhecer essa pessoa. Quem foi o Wesley, o ganhador? Fala aí, Wesley. Samir Reis, porque emprestou os equipamentos pra captação de áudio. Parabéns, cara! Parabéns, porra! Vem cá! Ele não sabe ler. Você tá fazendo igual aquele cara que deu o prêmio pra Miss Errada? Fala o nome do cara direito! Não foi essa Miss aí não, cara. Ai, tudo bem. Foi pro Anderson Henrique Rangel de Lima. It's my... Vocês poderiam fazer um episódio sobre música que vocês podem ouvir durante o esporte. Daí poderia chamar na trilha sonora. Puta merda, aí sim, hein? Tá que pariu, hein? A essa hora da madrugada ouvi uma bosta dessa. Não, eu gostei. Bosta do bem. Bosta. Primeira música vai ser o Wannabe. Wannabe. Hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Aí põe a musiquinha do Pernalonga no final. Entendeu? Como é que é a música? Não, não é essa musiquinha, não. É não, não precisa pôr a música. Põe o que ela fez agora. A filha dela. Eu gosto muito de treinar em Castelo também. Castelo, eu amo Castelo. Castelo. Gente, Castelo é uma cidade aqui do Espírito Santo, tá, galera? Ele não vai pra lugares fora pra treinar dentro de Castelo, não. Saber que esse programa vai rodar o mundo inteiro lá. E um outro ponto aqui, o Zop, é o seguinte. A gente tá ponderando de mandar o prêmio joinha pro Negão. A Lúcia tem os motivos dela aí pra dar o prêmio pra ele. Ele mandou um e-mail também, né, dizendo que tá gostando do programa e tal, deu um feedback legal e no final ele falou, tô gostando tanto que eu até me tornei padrinho. Que da hora! Só que é o seguinte, eu olhei lá no padrinho, a fatura dele tá em aberto, ele não pagou. Isso, cara! Ele é um mentiroso até nisso. Olha, que liso, só pra ganhar voto. Aí eu falei com a Lúcia que eu ia zoar isso no final. Faz, né? Muito bem. Aí a Lúcia falou, não, eu acho feio e tal. Eu falei, não, pro Negão nada é feio. Não, cara. Negão você tem que zoar, senão ele não é o que ele tá esperando. Ele tem que ser zoado, senão ele vai fazer coisa pior. It's my life.